Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria explorar um pouco mais o tema com que eu andei lidando nesses últimos 2 dias naquela convenção que houve lá em Santa Catarina, né? É cheio de gente, o pessoal parece que gostou, entendeu? Né? Mas é claro que ainda há muita coisa a falar a respeito. Talvez não haja palavra que tenha sido nos últimos tempos tão mal usada e ser a fonte de tantas confusões mal percebidas do que a palavra ideologia. Então, ou existe a possibilidade de uma diferenciação entre o que é o pensamento ideológico e o que é um pensamento não ideológico, seja científico ou qualquer outra coisa, ou não há. Do ponto de vista marxista, realmente não há, porque, de acordo com o marxismo, todo pensamento é ideológico, inclusive ciência. Então, todo pensamento expressa um interesse de classe. Ou é o interesse da burguesia, que é o interesse egoísta, que visa somente o benefício dela, ou é o interesse do proletariado, que, segundo Karl Marx, representa a totalidade da espécie humana. Então, é uma ideologia altamente benéfica. Como todo pensamento é ideológico, então não adianta tentar fugir da ideologia, e o negócio é tentar ser o mais ideológico possível. E o que é o ideológico? O ideológico é o pensamento no qual não há uma distinção, pelo menos uma distinção clara, entre a teoria e a prática. É um pensamento que já é, por si mesmo, uma espécie de prática política. Se o ideólogo diz que as coisas são assim ou assado, não é porque objetivamente ele acredita que as coisas são assim ou assado, mas porque dizer isso faz parte da estratégia de luta em vista dos seus objetivos. Tá certo? Então, isso quer dizer que a palavra ideologia, tal como usado por alguém, um comunista, alguém influenciado pelo pensamento marxista, é uma palavra que você não tem nunca como discutir se esse uso é correto ou incorreto, porque, na verdade, todos os usos são ideológicos e, portanto, todos eles, desse ponto de vista, são corretos. Existe, por outro lado, dentro de uma ideologia científica ou cientificista, que é especialmente o positivismo, mas também em parte o pragmatismo, né, a ideia de que o discurso científico, baseado na observação e mensuração dos fatos, não é ideológico, ele é completamente diferente da ideologia. Então, todo o universo tecnocientífico está fora do pensamento ideológico. Não é preciso dizer que isto também é uma ideologia, evidentemente. Você dizer que tudo é ideológico é ideologia. E você dizer que tem uma parte que não é ideológica de maneira alguma também é ideológico. Não é isso? Quer dizer, no caso do pensamento positivista, o interesse de classe que está por trás dessa ideologia é, evidentemente, o interesse da própria classe tecnocientífica. Não é isso? Que através desta ideia adquire, vamos dizer, uma autoridade supostamente acima do pensamento ideológico. Se você tem uma dissensão ideológica, você pode entrar com a palavra da ciência e da tecnologia e arbitrar aquela questão num terreno onde é possível a confrontação objetiva dos dados. Na verdade, essa definição é idealística, na verdade, porque se nós podemos conceber uma diferença entre o pensamento ideológico e o pensamento científico, bom, nós podemos conceber verbalmente, na definição desses dois empregos da palavra. Mas, na prática, essas duas coisas andam muito misturadas. Mas, hoje em dia, quando você tem estudos também científicos a respeito da composição da classe acadêmica, tá certo? E de como ela luta pelos seus interesses, e como ela busca possuir o monopólio do conhecimento, marginalizando todos que não estejam na profissão, hoje em dia é muito fácil você perceber que esta pretensa distinção radical entre pensamento ideológico e pensamento científico é apenas ideológica e não científica, né? Por outro lado, se nós dissermos que nunca há uma distinção, então caímos na regra marxista e tudo é ideológico, inclusive aquilo que estamos dizendo nesse momento. Então, o problema do marxismo é que ele elimina o problema antes de tentar resolvê-lo. Se você já parte do princípio que tudo é ideológico, bom, então não há por que você distinguir entre o pensamento ideológico e o pensamento que é qualquer outra coisa. Mas podemos, para além ou por cima dessas confusões todas, é possível colocar de uma maneira sensata, não digo científica, mas pelo menos sensata, racional, a questão da diferença e das relações entre pensamento ideológico e não ideológico? A minha resposta é sim, porque existem critérios objetivos de diferenciação. Se você nota esses traços, então você pode diferenciar claramente se se trata de um pensamento ideológico, ou científico, ou teológico, como qualquer outro tipo que você queira. Tá certo? Então, o primeiro traço é o seguinte: a palavra ideologia foi colocada em circulação por Napoleão Bonaparte, né? E ele usava o termo de maneira pejorativa. Les ideologues, para ele, eram um monte de desocupados que viviam especulando sociedades ideais e que nunca iam ter nenhuma interferência real no curso das coisas políticas, né? Então, era exatamente o contrário do que ele era. Ele não tinha nenhum modelo de sociedade ideal na cabeça. Ele ia misturando as coisas conforme, num determinado momento, elas lhe pareciam viáveis ou inviáveis, sensatas ou insensatas. Tanto que, se você perguntar, bom, Napoleão era a favor da Revolução Francesa ou contra? Não dá para você responder. Sob certos aspectos, ele era a favor, sob outros, era contra, e às vezes mudava. O que ele era condenava numa época, ele aprovava na outra. Certo? E era, evidentemente, um homem de um realismo cínico que não combina a rigor com o discurso ideológico. Né? Então, quando ele dizia assim, coisas como, quando fizeram lá um plebiscito a respeito de alguma coisa, ele inventou um resultado fictício e, em vez do resultado real, divulga esse resultado aqui, como o Lula fazia, né? E quando era mais imperador, como é que podemos fazer isso? Daí ele disse: a impressão de poder é poder. Quem pode negar que esta frase contém uma boa parcela de verdade? Nem sempre é poder, mas às vezes é. Mas às vezes a impressão de poder faz o sujeito se enganar. Agora, por exemplo, nós estamos vendo aí, né, o Lula saiu da cadeia com uma impressão de poder devastador, que ele ia virar o país de cabeça para baixo. E você vai nos encontros lulistas, só tem cinco pessoas, né? Alguns deles xingando o Lula. Então, eu falo, bom, então essa impressão de poder é enganosa. Então, nós não podemos dizer que essa frase seja ideológica. Ela é uma frase que tem pretensões científicas. Ela está pretendendo descrever uma realidade que é independente das suas preferências ideológicas, ou seja, uma realidade que vale para os seguidores de uma ideologia, como vale para os seguidores da sua oposta e de qualquer outra ideologia. Também, se você estuda a história de Napoleão Bonaparte, você vê que o que ele mais detestava é essas fórmulas ideológicas gerais. Ele nunca se interessou por isso. Um modelo de sociedade boa, o que deveria ser, os direitos do homem, isso para ele era uma coisa totalmente vazia. Mas, se você observa os princípios de estratégia e tática que ele usava nas batalhas, você vê que tudo aquilo era estritamente científico. Ele estava agindo como um cientista experimental. Ele não estava fazendo as coisas porque achava bonito, porque isso ia levar um mundo melhor. Não, mas porque era assim que se venciam as batalhas. E ele só começou a perder quando ele mesmo foi infiel aos seus princípios, como é o caso, vamos dizer, da invasão da Rússia. Ele invadiu a Rússia baseado numa ideia muito errada que ele tinha a respeito dos russos. Ele desprezava os russos, achava que era um bando de idiota. Na verdade, era um preconceito racista, se você pensar bem. E os russos acabaram se revelando muito mais capazes do que o Napoleão imaginava e muito mais capazes do que o próprio Napoleão. Tudo o que eles fizeram durante essa guerra foi coisa que, para Napoleão, eram totalmente imprevistas e imprevisíveis. Por exemplo, que um povo pudesse fugir das suas cidades, queimando todas, isso nunca ninguém tinha feito. Uma coisa muito, é muito loucura, quer dizer, eles estão fazendo a guerra contra eles mesmos. Então, ele realmente ficou atordoado com isso, não entendeu. E quando ele decidiu ir embora da Rússia, foi aí que começou a guerra, porque aí que os russos atacaram. Eles atacaram, não o atacante, mas atacaram o fugitivo, que já estava assim, privado de comida, de armamento, muita gente já tinha morrido. Então, foi fácil os russos devastarem o exército francês. Parece que o que chegou de volta na França, de todos aqueles que partiram, foi 10% no máximo. Né? Então, nesse momento, Napoleão, que tinha uma mentalidade científica nessa coisa, ele não foi nada científico, ele foi um pouco ideológico, talvez um pouco místico. Né? Quer dizer, começou a acreditar muito nos seus superpoderes e se ferrou. Então, nós podemos, no caso, se você tomar como exemplo Napoleão, existem muitas biografias muito excepcionalmente boas de Napoleão. Eu recomendo muito a do Dmitry Merezhkovsky, sobretudo a do historiador inglês Andrew Roberts. Eu acho a melhor que existe. Andrew Roberts está vivo ainda. Né? Existem muitas outras. É bom você estudar isso, porque ali os limites entre o que é pensamento ideológico, o que é pensamento científico, o que é outro tipo de pensamento, aparecem de uma maneira muito clara. Não assim tão fácil de você definir, mas os fatos estão ali. Então, existem alguns traços definidores do pensamento ideológico que não estão presentes em outras formas de pensamento, seja científico, seja literário, como você quiser, ou religioso, como você queira chamar. E a ideia da sociedade ideal é básica em todo pensamento ideológico. Quer dizer, toda fórmula ideológica imagina uma sociedade como um todo, um modelo de sociedade, e propõe esse modelo como melhor do que o atual. Pode ser um modelo futuro ou pode ser um modelo passado. Você pode apelar, vamos dizer, para o desejo de um futuro melhor ou pode apelar para o mito de um paraíso. Tá certo? Tudo isso está presente necessariamente em todo pensamento ideológico, embora não esteja presente só nele. Mas sem isso, simplesmente não há ideologia. Então, se você pega um autor, por exemplo, que critica ou aprova determinados elementos, determinados aspectos da sociedade presente, sem compará-la com um modelo ideal e sem propor nenhum modelo melhor, esse pensamento não é ideológico de maneira alguma. Ele pode ser a favor ou contra algumas coisas, pode ser um pensamento pode ser tanto um pensamento científico quanto apenas um pensamento jornalístico ou literário ou apenas uma opinião pessoal, isso me interessa, mas ideologia não é. Então, esse critério objetivo permite você saber se você está discutindo com um ideólogo ou com alguma outra coisa. Se não houvesse esta distinção, então a própria história das discussões ideológicas seria impossível. Porque todo e qualquer palpite sobre qualquer coisa seria a expressão de uma ideologia. Então, a história das ideologias seria simplesmente a história da espécie humana. Quer dizer, a coisa não teria limite, não seria abarcável. Né? Então, essa distinção ela tem que existir. E esse critério, para mim, assim, ele nunca falhou. Mas, para o sujeito que é de formação marxista, mesmo essa distinção falha. Por quê? Porque como o marxista acredita que a força motriz do movimento histórico é o interesse de classe, a identidade de classe e a identidade de classe e o interesse de classe, então o interesse de classe existe por trás de tudo o que se faça ou diga, de maneira consciente ou inconsciente. Então, se o sujeito está, por exemplo, se ele critica só uma coisa, ele falou mal, por exemplo, sei lá, do preço das passagens de ônibus ou do preço da carne, né? Ele nunca deu palpite nenhum sobre política, ele dá um palpite sobre aquilo. Então, o marxista pode associar essa ideia singular a todo um quadro ideológico pré-existente, que é o quadro da classe a que ele pertence. A que ele pertence realmente ou idealmente? A que ele pertence por estar nela sociologicamente, economicamente, ou a qual ele pertence por identificação? Quer dizer, o sujeito não precisa ser um burguês economicamente para ter a ideologia burguesa. Né? Senão seria impossível você acusar, por exemplo, como acusaram o poeta Boris Pasternak, de ser um seguidor da ideologia burguesa, não tinha ideologia nenhuma para ele seguir, não tinha burguesia nenhuma para ele seguir, e ele nunca tinha sido um burguês na vida. Tá certo? Mas, por analogia, né, você pega determinadas ideias e vê que analogicamente elas poderiam se encaixar idealmente num quadro total de uma sociedade tida como ideal, por exemplo, a sociedade liberal burguesa. Tá certo? Se aquilo que você diz combina vagamente com o que os defensores do liberalismo burguês dizem, então você passa a ser um liberal burguês, ainda que você não, nem os conheça. Então, aí, este truque retransforma em ideologia coisas que não são ideologia de maneira alguma. Não são e nem poderiam ser. Porque quando não há uma proposta de sociedade, então o pensamento perde a sua função ideológica, que é a função de mobilizar pessoas para lutar por uma causa. Está entendendo? Quer dizer, se não, você não está apontando causa nenhuma, né, então você evidentemente não tem ideologia. Quer dizer, você falar mal ou bem de coisas isoladas, né, vamos supor, por exemplo, eu falei muito mal das universidades brasileiras. Agora pergunta para mim, qual é a universidade ideal? Como deveria ser organizada? Eu respondo, não tenho a menor ideia. Não é porque eu não sei a solução de um problema que eu estou proibido de dizer que o problema existe. Né? Então, essa objeção é inteiramente absurda, porque equivaleria a dizer que você, bom, você só tem o direito de diagnosticar as doenças para as quais você já tem um tratamento eficaz. Se você não tem a cura da coisa, então você não pode diagnosticar. Em suma, não poderia haver doenças ainda não curáveis. Né? Então, você vê, por exemplo, nós estamos falando de AIDS há 40 anos e ainda não tem uma cura correta, né? Então, basta isso para provar que essa ideia de que tudo é ideológico é um negócio furado, né? Então, este critério permite você saber se você está discutindo com um ideólogo ou com outra coisa qualquer. O ideólogo pode estar muito certo no que ele diz e o outro pode estar falando um monte de besteira, mas isso não os torna iguais. Quando, por exemplo, decidiram rotular a mim como ideólogo do governo Bolsonaro, é claro que estão mentindo, e estão mentindo porque não sabem o que é ideologia. Uso o termo em sentido ideológico, uso o termo ideologicamente, ou seja, uso o termo como arma de uma luta política e não como um instrumento descritivo. Quem quer que conheça os meus escritos sabe que ali de ideológico não tem nada, pode ter muita coisa subjetiva, ideia, ter até ideias absurdas. Né? Eu mesmo, quando leio coisas que eu escrevi muito tempo atrás, acho que tem muita coisa absurda. Tá certo? Mas ideológico isso não é. Né? O que não quer dizer que o pensamento da direita, entre aspas, não seja ideológico. Claro que é. Né? Mas em que medida o meu pensamento pessoal coincide com um treco chamado pensamento da direita? Né? Então você veja, por exemplo, a direita tem elementos como o Rodrigo Cocô, o Lowestão, né? O Arruinaldo Azevedo, não é isso? O Diego Rox, o outro chama de como é que se diz? Vera Verão, não é isso? Todos esses são da direita, não é isso? O que o meu pensamento tem a ver com o deles? No entanto, houve um sujeito na universidade que estudando, que vou estudar o eurocentrismo do Olavo de Carvalho. Então, no material que ele colhe, né, tem lá textos do Diego Rox, discursos do Cabo Daciolo, tudo isso aí para ele é o pensamento do Olavo de Carvalho. Por quê? O Olavo de Carvalho está na direita. Então, ele, idealmente, tudo que ele pensa é da direita. E o que a direita pensa é o que ele está dizendo. Então, isso quer dizer que a característica de pensamento individual desaparece. Restam só as ideologias de classe. E classificar você nesta ou naquela ideologia de classe é a única atividade intelectual que existe. É a única coisa que esses idiotas aprenderam a fazer na faculdade e fazem isso o tempo todo. A redação inteira da Folha só faz isso, a redação inteira do Globo só faz isso. Esses professores universitários e... como é? O Donkey, Christian Donkey, né? Todos eles são assim. O cagado, todos eles são assim. Isso é um bando de analfabeto que nunca sequer examinou o problema da ideologia. Pior, isso acontece também porque o sujeito entra na faculdade, ele recebe logo uma injeção daquilo que aos professores parece ser a última moda do pensamento. Por exemplo, o sujeito... Bom, era a última moda nos anos 60. Você chegava lá e recebia uma injeção de Michel Foucault, desconstrucionismo, né? os novos filósofos, etc., etc., sem você ter toda a retaguarda da história do pensamento que levou àquilo. Então, isso quer dizer que elementos que são puramente casuais e que podem ser temporários adquirem aos seus olhos o valor de critérios universalmente válidos. Então, esse negócio, por exemplo, o cara usou um negócio que ele chama de... sei lá, ele inventa o nome do método que ele diz ter sido inventado por Michel Foucault. Então, isso, para ele, é tudo, é o conjunto. Então, se você perguntar o seguinte, olha, você me mostre um único exemplo de aplicação bem-sucedida do método do Michel Foucault ao que quer que seja. Isso nunca houve. Uma aplicação bem-sucedida do método deveria levar a resultados cientificamente válidos. Mas se você mesmo começa por dizer que não há métodos cientificamente válidos, que tudo é ideologia, né, e que tudo, no fim das contas, é subjetivo, então por que nós vamos discutir com você? Discurso de poder. É tudo, sim, é isso aí. Onde o marxismo dizia que tudo é interesse de classe, o Michel Foucault dizia que tudo é a luta pelo poder. O que quer que você escreva? Você escreve um livro de álgebra, isso aí é para você exercer o poder sobre os coitados dos aluninhos que vão estudar aquilo. Quer dizer, você está forçando eles a engolir que a álgebra é assim, assim, assim. Então, bom, claro, tudo que existe no mundo tem um aspecto de luta pelo poder. Como tudo que existe no mundo tem um aspecto de realidade física, tem um aspecto de sexualidade, tem um aspecto de estético. Ou seja, são traços que estão presentes em tudo, mas não estão presentes na mesma quantidade. Por exemplo, você pode pegar um saleiro na cozinha e dizer que ali existe algo de sexualidade. Porque o sal simboliza também aquilo que é, quer dizer, picante, atrativo. Então não tem sexo ali? Tem, dentro do saleiro tem sexo. Agora, daí você pega uma mulher pelada e põe na cama e fala, bom, aqui no sal tinha alguma sexualidade, mas não tanto quanto na mulher pelada, meu Deus do céu. Então, usar essas coisas, né, que estão presentes em vários fenômenos diferentes e reduzir esses fenômenos àquela coisa é um truque assim, de picareta, de vigarista. A obra inteira do Michel Foucault é isto. Mas você entra com 18, 19 aninhos, você entra na faculdade, toma lá o livro do Michel Foucault, você vai ficar impressionadíssimo. Né? O Michel Foucault, quem resolveu o problema dele foi o Pierre Magnard, que foi colega dele, e disse, olha, simplesmente ele era louco, ele era um doente mental, porra. As pessoas não perceberam até hoje. Não perceberam. Nem o outro lá que se matou a mulher e se matou. Althusser, Luiz Althusser. Nem esses perceberam que é louco. O que você precisa fazer? Matar só a mulher não basta? Precisa matar mais uma meia dúzia? Deleuze, não se matou também? Gilles Deleuze também. Estourou os miolos. Fez muito bem. Só fez um pouco tarde. Se fizesse antes de escrever aquelas coisas, tudo teria ajudado muita gente. Mas você tem um trabalho todo... Olha, eu não gosto de livros de suicidas. Porque eu tenho a impressão que se eu ler aquilo e levar a sério, eu vou chegar à mesma conclusão dele. Então, por via das duas, eu evito. Às vezes leio, mas evito ler. Né? Se a mensagem final do cara é essa, né, de estourar os miolos, eu me lembro daquilo que dizia o Albert Camus no livro O Mito de Sísifo. Ele dizia que o único problema filosófico verdadeiramente sério é o suicídio. Porque se o sujeito se suicidou, então ele pronunciou a palavra final sobre tudo quanto existe. Nada vale a pena, é tudo uma porcaria. E ele agiu em consequência disso. Então, o suicida, ele fala com uma autoridade, uma força persuasiva que ninguém pode ter. Todas as nossas conclusões são mais ou menos relativas, mas a dele é absoluta. Não há um pingo de dúvida. Se tivesse um pingo de dúvida, ele desistiria. Eu me lembro que o Eugênio Kuznet contava a história do Stanislavski, o grande ator russo, que o Stanislavski tinha que representar uma cena em que o sujeito ia se suicidar, mas na hora H dava um acesso de cagaço e ele desistia. E daí o Stanislavski falou, pô, mas que o método Stanislavski, você procura uma cena análoga na sua vida para você restaurar a mesma emoção, imitar a mesma emoção. Né? Ele procurou uma cena... Eu nunca tentei me suicidar, nunca aconteceu. O que eu vou fazer? Daí ele lembrou que naquele inverno russo, ele de manhãzinha ia tomar banho e aproximava a mão da torneira e na hora H dava um cagaço, ele desistia. E ele, para representar aquela cena com realismo, ele lembrava disso na hora, né? Quer dizer, o medo dele tomar banho ajudou a representar o medo do sujeito se suicidar. Então, o suicídio, de fato, tem, vamos dizer, um poder assim, impositivo que... O que você vai alegar para o cara? Você vai dizer, você estava errado de suicidar. Fala, agora não adianta mais. Então, o suicídio não deixa de ser um argumento, não é um argumento filosófico, mas é um argumento retórico de um poder monstruoso. Né? Então, por isso mesmo eu não gosto de me aproximar muito das pessoas. Esse aqui, a conclusão dele foi matar a mulher. Outra conclusão dele foi estourar os miolos. Eu não quero fazer nenhuma coisa nem outra. Então, eu talvez um dia leia essas coisas, né? Ou eu leio um pouquinho agora, como realmente eu fiz, mas sem ter muito interesse. Né? Mas, o sujeito que entra na faculdade, essas coisas são impingidas a ele como se fosse o suprassumo da perfeição intelectual humana. Então, o indivíduo nunca leu 10 linhas de Aristóteles. Então, ele não sabe como Aristóteles pensava. Esses camaradas, comparados com Aristóteles, são apenas crianças, todos eles. Então, se você não tem, vamos dizer, a formação clássica que lhe permite localizar os novos produtos da filosofia dentro de uma ordem temporal onde o alto e o baixo se distinguem, você vai ser enganado por qualquer coisa. Então, o neguinho pega lá um método de Michel Foucault, eu vou usar esse método de Michel Foucault para estudar as obras do Olavo de Carvalho. Então, ele já começa, o que é a obra do Olavo de Carvalho? A obra do Olavo de Carvalho é os discursos do Cabo Daciolo, é os programas do Diego Vox e é os programas do Arruinaldo Azevedo. Isso quer dizer, a simples ideia, vamos dizer, do corpus de escritos de um autor desaparece. Né? E a obra dele se mistura e se confunde com milhões de coisas que outras pessoas disseram e que não tem absolutamente nada a ver com ele. Aqui, às vezes, é o contrário do que ele está dizendo. Né? Você vai ver o Diego Vox, por exemplo, ele me odeia, está falando mal de mim o tempo todo. Né? O Arruinaldo Azevedo, então nem se fala. Né? O Lobostão, mesma coisa. Agora você vai misturar tudo isso e dizer, esse é o pensamento da direita, o Olavo é o ideólogo da direita, então tudo isso é pensamento do Olavo de Carvalho. É isso que os caras estão fazendo, e estão recebendo dinheiro do governo para fazer isso, gente. Quer dizer, isso aí é charlatanismo, que o primeiro que você engana é você mesmo. O sujeito acha que fazer isso é estudar, que fazer isso é ciência social, fazer isso é filosofia, ele está muito enganado, ele nunca vai saber o que é nada disso. O que é filosofia não vai dar para o sujeito saber. Então, eles foram enganados e estão enganando os outros. Então, é, quer dizer, uma espécie de trenzinho, né? Um come o outro, que come o seguinte, que come o seguinte, e assim vai. Né? Então, isso aqui está acontecendo na Universidade Brasileira. Então, na Universidade Brasileira e, sobretudo, vamos dizer, na mídia. Se você vê todo esse negócio que aconteceu com essa CPMI fake news, veja, as próprias pessoas que introduziram fake news e que praticaram fake news em doses absolutamente insuperáveis, elas vão investigar a fake news dos outros? Né? É possível um treco desse? Então, o Marco Feliciano tinha razão quando ele botou aquele discurso do Lula confessando que era um mentiroso, que saía mentindo contra o Brasil pelo mundo. Né? Ah, o Brasil tem 250 mil garotos de rua, 2 milhões de garotos de rua. Tudo chute, tudo mentira. E o Lula contava isso até com um certo orgulho. Ele dizia, quem inventou aqui a fake news foi ele. Na verdade, não inventou, ele apenas foi um momento brilhante da história da fake news. Né? Eu, se eu pegar o meu caso, o número de fake news que se inventaram a meu respeito é inabarcável, eu não consigo colecionar. Ultrapassa a capacidade humana. E aquela porcaria daquela CPMI inteirinha, todos aqueles deputados e senadores, juntasse todos eles, eu dava 2 anos para eles, só para eles lerem as fake news que saíram a respeito do Olavo, eles não iam conseguir ler. Então, veja, nós estamos vivendo numa época onde tudo é teatro e fingimento, meu Deus do céu. E a pessoa que sabe que é fingimento, ela finge que não sabe que é fingimento. E acaba se convencendo. Né? Quando é muito burro, se convence realmente. Quando não é tão burro assim, ele só se convence na hora que convém. Né? Agora, por exemplo, O Alexandre Fruta, é óbvio que ele se convence. Aqui não é idiota assim, magno. Né? Então, não é por ter sido ator pornô, né? Eu acho que os caras que comeram ele naquele tempo devem ter prejudicado o cérebro dele, coitadinho. Né? Piroca, chegou lá em cima. Algum mal deve ter feito. A piroca era grande demais. Né? Ele é grande, mas o dono da piroca tem esse mal ainda. Então foi assim que ele criou a sua forma mentis atual, que consiste em não entender absolutamente nada do que se passa e nada do que ele mesmo está fazendo. O dia que ele inaugurou, né, a comissão das fake news, com uma fake news, aliás, a meu respeito, pegando lá uma matéria que botaram na minha boca, algum imbecil escreveu um treco, e eu logo falei, ah, isso aqui não é meu, não fui eu que escrevi. Foi essa primeira coisa que ele falou, que ele já estragou a fake, a comissão no primeiro dia. Né? Então, é evidente que é uma besta quadrada. Né? E a gente fala isso não como ofensa. Olha, eu sou um professor, eu estou aqui, a minha função é desenvolver a inteligência das pessoas. Né? E eu vejo se estão ficando mais inteligentes ou mais burras. Tem gente, é o que eu digo, mais burro ninguém fica. Quem é inteligente sai do meu curso mais inteligente, e quem é burro sai louco. Isso eu já comprovei várias vezes. O pessoal começa a dizer coisas esquisitas, nas quais ele acredita. Né? Ele acredita que ouviu aquilo na minha aula. Por quê? Porque ele leu no Cabo da Cholo, leu no Lobostão, e mistura, leu no Rodrigo Cocô, e confunde tudo isso, meu Deus do céu. Agora, como é que você pode traçar o perfil de uma corrente coletiva de pensamento se você não consegue sequer distinguir entre os membros, distinguir um membro dela de outros membros dela? Então, você quer, sei lá, escrever a história da esquerda no século XIX, e você não consegue distinguir entre Karl Marx e Proudhon. Você mistura os dois, atribui a um as palavras do outro e vice-versa. Você não está estudando nada, você está apenas fazendo confusão. Então, se você não é capaz de captar a unidade de pensamento de um autor, quanto menos você vai pegar a unidade de pensamento de uma coletividade de autores. Isso vai fazer apenas aquilo que o Mário Ferreira dos Santos chamava síntese confusa. Né? Geralmente, no conhecimento de tudo, a gente começa com uma síntese inicial confusa, depois você tem as distinções e daí você tem a síntese final distinta. No Brasil, a síntese final distinta não chega. A síntese confusa, em vez de ser o começo, é o fim. É a grande obra. Né? Então, o dia que o sujeito fez uma tese sobre o mídia sem máscara, dizendo que o mídia sem máscara representava interesses estrangeiros poderosíssimos, quando era um jornalzinho que a gente fazia, jornalzinho de fundo de quintal, ele não tinha nem orçamento, não custava nada, quem fazia era eu, a Oxane e a minha filha Inês. Não custava nada, ninguém tinha empregado, tinha capital, não tinha nada. Né? Então, viramos uma potência estrangeira, baseado neste método. O que ele diz aqui parece com o que, sei lá, o fulano de tal do Partido Republicano também diz, autor que eu certamente não conheço. Então, deve ser a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, o dinheiro que sustenta isso deve ser a mesma fonte. Quer dizer, é claro que tudo isto é loucura, gente. Né? E essa loucura está sendo ensinada para os garotos na faculdade. E isso custa dinheiro, pô. Ensinar essas besteiras, mas custa dinheiro. Depois que eles se acostumaram com isso, é impossível discutir com eles. Né? Porque eles chegaram naquele ponto de idiotice em que o idiota se torna invencível, porque ele não entende nada do que você diz, então ele pode entender do jeito que ele quiser. E como é que você vai mudar isso? Como é que você vai explicar algo para alguém que não entende o que você está dizendo? É impossível, é uma causa perdida. Né? E é isso que falou outro dia o Fernando Mello. Ele diz, não adianta você dizer a verdade para um desses esquerdistas, porque eles não sabem o que é verdade, eles não têm a dimensão da verdade. Eles só têm a dimensão, vamos dizer, da guerra de símbolos, da guerra de narrativas. E vai interpretar você como sendo mais uma narrativa. Não tem, não há um critério objetivo de veracidade. Você vê aqui, as pessoas da esquerda, desde o tempo de Karl Marx, mentiram tanto. No começo diziam que era tudo científico. Mentiram tanto que eles tiveram que acabar chegando à conclusão de que a verdade não existe. e aderir ao total relativismo, que é o que acontece com esse pessoal desconstrucionista, são os herdeiros de Karl Marx. Quer dizer, Karl Marx ainda acreditava numa verdade científica, mas seria a ciência da praxis. E o critério da ciência da praxis é, na verdade, a simples vitória, quer dizer, quem ganhou a briga diz o que é verdade, determina o que é verdade. E tem a verdade é o poder, no fim das contas. Né? Mas, pelo menos, bom, numa briga dá para você saber quem ganhou, e, portanto, se você acredita que quem ganhou está com a verdade, você tem algum critério de veracidade, você tem. Né? Mas acreditam nesse critério? Não. Porque, por exemplo, quando eles estudam o Maquiavel, dizem que Maquiavel diz a verdade, mas Maquiavel a vida inteira só perdeu as brigas. Ele estava sempre do lado perdedor, ele não entendia nada do que era o processo político e só se ferrava. E o pessoal tem grande adoração por Maquiavel e acha que é o fundador da ciência política. Então, quer dizer que mesmo o critério puramente pragmático do confunde a verdade com o poder, nem esse eles levam a sério. Então, não é pouca loucura, gente. Né? Agora, nós não podemos entrar nessa discussão com esse pessoal. Nunca. Nunca, porque a disputa deles não é uma disputa de ideias, né? É uma disputa política, é disputa de poder. Então o que você tem que fazer é tirar o poder do sujeito, não é provar que a ideia dele está errada. Os marxistas entendem que a coisa é assim. Né? Lenin dizia, nós devemos discutir, mas não para provar que o adversário está errado, e sim para destruí-lo. Mas se ele está pensando assim, ele tem razões para pensar assim, quer dizer, ele não tem efetivamente argumentos teóricos para vencer você. Mas ele pode te desmoralizar, pode acabar com a tua fama, pode tirar teu emprego e pode matar você. E com isso está resolvido o problema. Para que eu vou discutir com o sujeito se ele já está morto? Né? Quer dizer, a melhor maneira de você impugnar a teoria alheia é você dar um tiro na cabeça do autor da teoria. Daí acabou a discussão. E Lenin praticou isso muito e com muita eficiência. Não digo que vocês devem sair matando as pessoas, mas vocês devem, pelo menos, tentar tirar os meios de ação deles. Tentar tirar o emprego, tirar a verba, inclusive tirar a liberdade, processar os caras, fazer 20, 30 processos em cima de cada um. Cada um fica, então, amarrado para se defender. Não é isso? Então, hoje em dia já existem algumas pessoas que entendem como isso funciona, porque antigamente, quando eu falava, não deixem de processar aqueles que difamam vocês, ou que difamam as Forças Armadas, por exemplo. As Forças Armadas nunca processaram ninguém, deixava cuspir, deixava xingar. Né? Nunca deixa de processar. A resposta é, mas no fim o juiz dá ganho de causa para isso. Não interessa. Você não está processando o jeito para fazer justiça, você está fazendo o processo para atrapalhar a vida dele. Mesmo que ele vença o processo, ele vai estar durante meses todo atrapalhado. Eu sei, porque eu já fui processado, durou 6 anos o negócio, no fim eu fui inocentado, quer dizer... No fim, eu não paguei por um crime que eu não cometi, mas tive 6 anos de despesa, trabalho, perda de tempo. Então, esse pessoal, você tem que processar não por um objetivo judicial, não para fazer justiça, mas apenas para amarrar a mão do cara. Pô. É uma coisa tão simples. A esquerda sabe fazer isso. Uma vez eles fizeram 200 processos contra o cardeal Eugênio Salles, no Rio de Janeiro. 200. O cardeal morreu. Como é que ele ia se defender 200 processos? A melhor coisa a fazer é morrer, porque lá no céu não tem mais processo. É certo? Eles fazem isso o tempo todo. Né? O ataque multilateral, você espalha uma mentira, a mentira se propaga assim, em milhares e milhares e milhares de cópias e versões só ligeiramente diferentes. Então, isso aí é realmente um instrumento de coibir a ação da pessoa. Você não está discutindo nenhuma ideia dele. Ideia minha, nenhuma ideia foi jamais contestada. Mas o que se faz é isso o tempo todo. Para mim, psicologicamente, nunca funcionou muito, porque eu sempre adotei a norma do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Eu não estou perguntando opinião de idiota nenhum. E não preciso saber. Para eu saber se eu estou certo ou se eu estou errado, eu tenho os meus critérios. E os aplico relativamente bem. Então, se você quer dar algum palpite sobre o que eu disse, então é melhor você ser um cara muito inteligente, muito culto e mais capaz do que eu, porque daí você me ajuda. Não posso dizer que ninguém me ajudou. Claro que ajudou. Paulo Mercadante ajudou, família Jacum ajudou. Né? Homens muito sábios ajudaram, corrigiram umas coisas que eu disse. Mas esse pessoal que vem dando palpite, não pedi a opinião deles. Eu não expressei a minha opinião para discutir com eles. Eu não estou discutindo com ninguém. Para eu discutir com uma pessoa, eu preciso reconhecer que ele está qualificado para discutir comigo. Agora, eu vou discutir com o Christian Donker? Vou discutir com o Vladimir Safatli? Vou discutir com o Rodrigo Cocô? Vou discutir com o Reinaldo Azevedo? Vou discutir com o Lobostão? Vocês estão brincando comigo, é? Eu já falei, só tem duas pessoas no mundo que eu topo discussão. O Antônio Negri e o David Harvey. Os outros. Pode dizer o que quiser. Às vezes a gente até rebate, mas só para fins de, vamos dizer, de, o sujeito escreve 30 laudas, você põe lá 3, faz uma piada 3 linhas, pronto, resolveu o problema. Vocês sabem que é exatamente isso que eu faço. Eu não gasto palavra, não. Então, nós não podemos cair nessa, gente. Não há luta cultural. Como diz o David Horowitz, que dizia, olha, esse negócio de política é briga de rua. Não interessa você ter razão, interessa apenas você deixar o outro de 4. Por quaisquer meios disponíveis. A humilhação é uma das coisas que mais funciona. Por quê? O psicopata, ele não tem emoções, mas ele tem medo. Na hora que ele sentir que ele está numa posição ridícula, que ele vai ser ridicularizado, ele afina, ele fica quieto. Vocês não viram o Lula esses dias? Começou a dizer, não, nós vamos virar o Brasil de cabeça para baixo, blá, blá, blá. E os milicos disseram, cuidado, que nós vamos ser na cadeia. Ele, no dia seguinte, chegou, mudou a conversa. Ai, paz e amor, nós queremos todo mundo de bem. É assim, psicopata é assim, pô. A única emoção que realmente tem é raiva e medo. Então não adianta você falar numa outra clave, né? Por exemplo, você apelar aos sentimentos elevados, como o general outro dia falou para aquela Sâmia não sei das quantas. Nós temos nossas divergências, mas podemos trabalhar juntos pelo bem do Brasil. Não pode. Você está apelando para emoções altas e elevadas que a mulher não tem. Você está apelando para a honradez de criminosos, porra. Não tem, eles não têm honra nenhuma. Então, nós não podemos mais cair nessa. Gente, eu vou parar por aqui. Hoje eu não vou responder perguntas, porque nós estamos com umas visitas aqui e nós temos que dar um pouco de atenção para elas, senão nós vamos sair daqui nos xingando. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.